Bate-bola, jogo rápido. Eu sou a Mari Ribeiro e eu não sangro mais, ainda bem. Olá, eu sou a Ciana Lima e Cólica é a quinta sinfonia de Satanás, feat. Lúcifer. Oi, eu sou a Julice e todo mês eu fico de bode. Oi, aqui é a Nanaka e eu fiz as pazes com a minha menstruação depois que tô usando o coletor. Sim, verdade. Fala, cambada, aqui é o Voodoo. E homem é que nem menstruação. Quando chega, atrapalha. Quando atrasa, preocupa. Ai, acho que devo entender que a gente vai falar. A gente vai falar sobre menstruação. Por isso que eu trouxe mais duas lindas junto aqui comigo, com a Cassiana, pra falar sobre bode, Chico, menstruação, chuva. Cada um põe o nome que quer. Tem uma lista dos sinônimos aí? Seria legal. Não tem, mas é uma boa da gente fazer, né? Isso, podem ser comparados com o nome do capeta também, tipo Guga Cat. É verdade. Eu acho que todos os nomes de menstruação são nomes do capeta, não? Pode ser. Coitado do Chico, porque eu tinha uma amiga minha que falava que tava de Chico, hein? Coitado do Chico. Que... É, pois é. Não sei o que o Chico fez. Eu tô entendendo por que fala que tá de Chico. Não entendo por que surgiu. E nem o de bode, ficar de bode. São duas que eu não entendo por que cuidaram desse nome. E o nome formal é como? É Francisco? Eu não sei. Fretou de Francisco. Coitado. Continua ruim, né? Tadinho. E o John tá aqui porque ele é homem e tem que desmistificar esse negócio de mulher ter que vergonha de falar de menstruação, porque a gente sangra todo mês mesmo, é normal e aceitem. É um processo natural e bonito. Não, mas tudo bem. Não é bonito. Você não usa pra alimentar suas plantinhas? Já começa assim. Você usa pra alimentar as plantinhas, Nanaka? Peraí, que eu tô... É bom, rapaz, de começar a colocar nas minhas, ó. Já que fica no coletor mesmo, dá pra botar. Tá no campinho, né? Eu não tenho plantinhas desse nível. Alô, Planeta Terra chamando. Alô, Planeta Terra chamando. Diretamente do milênio passado. Esse é o Mileniados, onde tudo pode acontecer. E acontece, hein? Mulher é um bicho esquisito. Todo mês sangra. Esses são os versos de Rita Lee numa canção popular. É espantoso, né? A maior parte dos tabus e dos preconceitos se dão diante de processos humanos naturais. Amor, sexo e outras fisiologias são tratados como acontecimentos assombrosos e extraordinários. E assim, não é diferente com a menstruação. E olha que metade do planeta menstrua. Conseguimos tratar um evento natural e belo como se precisasse ser escondido. Até quando vamos ter que esconder o absorvente ao caminhar até o banheiro mais próximo? Vamos pro cast. Vamos ambientalizar primeiro? Eu falei que eu não menstruo mais, porque eu coloquei o DIU, Mirena, e graças a Deus, desde então, eu me livrei dessa coisa de menstruar todo mês. E foi maravilhoso, que minhas cólicas eram um inferno de difíceis. Eu tô pra marcar o meu também, já fui, já tá tudo resolvido, eu vou colocar isso aí também. Você vai colocar o Mirena também, ou é o de cobre? Não, Mirena. Mas atualmente você usa coletor? Não, isso é outra coisa. Não, só porque é pra mim saber. Não, anticoncepcional é uma coisa. Eu uso o Novarink, é um anel. É, vivo o anel, é. E aí, Julice também, né? É, uso o Novarink e o coletor quando tô menstruada. É o combo, né? Gente, calma. Me ajuda aqui. Primeiro, fala em português. E segundo, do que vocês estão falando? Vamos começar explicando um pouquinho o que cada coisinha dessa é? Tá. Vocês têm um jumento aqui, me ajuda. Bom, já que a gente começou a falar de menstruação, né, acho melhor explicar o coletor primeiro. Uhum. O coletor, ele é uma alternativa aos absorventes que estão aí faz muito tempo. E são bem nojentos, né? Eles se poluem no ambiente, você tem que comprar todo mês. Então o coletor, ele é um potinho de silicone. É tipo um... Um copinho. Um copinho, isso. Um copinho de silicone que você coloca lá e ele é bem maleável. E ele, quando você solta... Né, você tira a mão, ele abre e veda. Então não vaza nada, cai tudo ali no copinho. E você esvazia. Não sei, depende da pessoa, umas duas, três vezes por dia. Você esvazia e bota de volta. Uhum. Não incomoda nada, você nem sente que ele tá lá. Não cheira, não fede. Porque as pessoas têm a impressão de que menstruação fede, né? E realmente, quando ela fica no absorvente ou na calcinha, uhum, mesmo, muito tempo, o sangue acaba oxidando e dá aquele cheiro. uhum. misturado com as outras coisas e tal. Mas no copinho, quando você tira o copinho direto, você vê que na verdade é só sangue, não tem cheiro de nada, sem cheiro de ferro. Pior que é, eu cheirei. Eu tô no... não, mas é porque tá muito recente. Eu comecei a usar o coletor, esse foi meu segundo mês. Então, tipo, o primeiro mês eu tava, tipo, gente, eu preciso saber tudo que tem que acontecer. É, tipo, eu vi lá o sanguinho. Né? Aí eu quase que eu desmaguei, né, que eu vi sangue, eu não sou a pessoa mais fã do mundo de sangue. Aí eu fui lá, cheirei, porque tinha isso, eu tinha visto num blog que a menina falava mesmo, que a questão do cheiro da menstruação é porque entra em contato com oxigênio. Aí eu fui dar uma cheiradinha e eu, vale, é diferente. A própria ajuda lá, ela já fez uns, acho que 2 vídeos sobre o coletor e ela até lançou uma linha de coletor dela lá. Quem? A Jute. Vale, não sabia não. O meu é o da Pague Menos mesmo. Paga nós, Pague Menos. É o mais barato, né? A Julissa começou, como é que fala? Desmaiando de ver sangue. Esse mês ela já cheirou. Mês que vem ela faz boa lista com o sangue assim na cara e sai com um cabo de vassoura gritando, querendo bater alguém na rua. Mês que vem ela já falou que vai alimentar as plantinhas. Vou, certeza. Ah, é. A pintura de guerra é 4 meses, bem lembrado. Fazer um quadro assim, bem expressionista, botar na minha sala. Nossa. Isso aí, nossa. Arte moderna, empoderamento feminino. Eu fui longe demais agora. Vamos entender o que é isso, né? Voltando um pouquinho, eu lembro quando eu fui pesquisar da pauta, eu pensei que menstruação viria de homem. Que aí eu até fiquei assim, por que que tem men no início? Que é só nossa. É mensal. Não é nada a ver com isso, né? É uma origem latina que chama menstruum, que significa mês. E é uma descamação de membranas internas do endométrio. O que acontece é que é feito pra gente ter filhinho. E quando não temos, não fecunda e tal, o filhinho descama nosso corpo e sai pedaços nossos lá. É isso. É o mundo castigando a gente porque a gente não pariu. Não tá isso. Fecundado. É triste. Aí vocês, né, já viram. Tem aqueles quadrinhos da Sarah Anderson, sabe? Sim, até os livros dela, mulher. Ela fala muito de útero, né? Acho que ela deve ter um livro só de útero. Tem, é o primeiro livro, só tem tirinha de útero, é muito bom. Mas tem um que eu acho muito bom, que ela tá andando, aí ela vê um cara com um bebezinho, ela, ai, que bonitinho. Aí aparece o útero, assim, tendo um espasmo, começando a morder, isso, ok? Ela fica com uma cara, o que está acontecendo dentro de mim? Gente, mas se for pensar, ainda bem que existem esses métodos, né? De a mulher menstrua todo mês para evitar o filho. Imagina, a Terra já tem 7 bilhões de pessoas. Dizem que metade da Terra é povoada por mulheres. Imagina se toda mulher tivesse filho. Seria um filho a cada ano. Não, um filho a cada... A cada um ano, mais ou menos, vai. Aí pensa, a quantidade de gente que ia ter. É. Já tem muita gente. A gente pode considerar que a quantidade que morre é a quantidade que nasce, mas no geral nasce mais do que morre pessoas. Então, imagina, a Terra ia estar pior do que a gente está hoje. 7 bilhões de habitantes? Então. É, não é muita gente? Ah, relaxa, já inventaram logo. Daqui a pouco para. Mas assim, podia ser um e-mail, né? Alguém podia mandar um e-mail, uma mensagem, tipo, você não terá filho esse mês. Parã, olha que delícia. Nossa, é, podia ser tá... pós, em vez de pré, né? Tipo, em vez de se preparar para engravidar todo mês, podia ser só, opa, apareceu um espermatozoide aqui, calma aí que a gente vai preparar, né? Não, né? Morre com tanta antecipação, parece um tiro. É. E aí a gente sangra todo mês, que é um saco. E durante muito tempo, a mulher que sangra ficou como a impura, porque, meu Deus, é ruim sangrar, né? E é meio demoníaco, né, gente? A gente sangra todo mês e não morre. Mas é algo entre sim. E o nosso ciclo menstrual é entre 21 a 35 dias, né? Não sei, sou perdida com isso. Ai. Aí a Julice, entra a história da Julice que ela falou. Como que é, Julice? Porque eu comecei a usar o Nuvaring. Nuvaring é um anticoncepcional, uh-huh. que é um anel vaginal. Você uh-huh. tem os hormônios e você coloca ele diretamente lá dentro. Uh-huh. Aí você mantém ele lá durante 21 dias e tira pra poder ter aquele intervalo de 7 dias, que é o tempo que você vai ter a menstruação. Beleza. Uh-huh. Aí, coincidentemente, o meu ciclo é igual tá na maca. Só que eu sou uma pessoa muito perdida nos tempos. Então, toda vez, quase todo mês, eu mando uma mensagem pro Nanaka. Ei, Nanaka, quando é que a gente tem que colocar o anel de volta? Então, quando é que a gente tem que tirar o anel? Porque eu não tô lembrando, não tô sabendo. E é porque eu tenho anotado num calendário na parede, todos os meses, direitinho. Só que, mesmo assim, eu fico na dúvida. Porque esse negócio dos 21 dias, ele vai mudando com os meses, é foda. Isso porque o negócio já tem um tempo certo, gente. Porque, assim, agora a gente, cada pessoa tem um ciclo natural um pouquinho diferente, como você falou, né? De 20 dias lá. E aí, quando você coloca esses métodos que estão em tempo certinho, você controla. Então, sempre vai ser 21 dias. E aí, mesmo assim, ela tem que ficar perguntando pra mim que dia que é. É porque, gente, entenda a minha dificuldade. Porque o meu, esse anticoncepcional é 28 dias, certo? O tempinho dele. Só que é diferente da quantidade de dias do mês. Aí, tipo, tem época que ele é entre o dia 15 e dia 21. Aí, outro mês, tipo, já tá no dia 7, dia 9, entendeu? Alguma coisa, tipo assim, eu sempre fico com medo de errar. Aí, eu vou tirar dúvida com a Nanaka. Eu tenho um aplicativo no meu celular, mas ainda prefiro confiar na Nanaka. Acho melhor. Por que que a sua menstruação, ela é pareada com a da Nanaka? Eu não sei. Vocês já moraram junto alguma vez? É coincidência mesmo? Foi uma coincidência. É porque, assim, eu usava o Novaring, aí eu até falei pra Julissa, não lembro se ela... Eu queria trocar o meu anticoncepcional. Aí, um dia, por acaso, eu descobri que ela tinha trocado e tinha começado a usar no mesmo dia que é o dia do início do meu, todo mês. Aí ficou junto. Em alguma terça-feira do mês, a gente tem que tirar e 7 dias depois tem que botar. Eu tô fazendo essa pergunta porque, assim, no geral, não sei se vocês já viram, mas tem estudos que falam que mulheres que convivem muito tempo juntas, o ciclo menstrual delas geralmente acontece próximo. Sim, acontece mesmo. É por isso que eu perguntei pra vocês se vocês em algum momento já moraram juntas, algo assim. Nada. Telepatia. Eu já presenciei isso. Eu namorava uma menina, morava num apartamento com 5 meninas. No apartamento da frente morava minha melhor amiga. Não, pera. Você morava num apartamento com 5 meninas? Namorava. Eu sou doido. Com 5 meninas num apartamento. É. Bicho, eu falei assim, eu não sou doido, mas eu já morei. Né? Ah. Mas voltando. Você namorou uma menina que morava com 5 meninas? Eu namorei uma menina que ela morava com 5 meninas. Ok. No apartamento da frente tinha mais 5 meninas. E elas viviam praticamente todas como se fosse uma casa só. Porque era uma na casa da outra o tempo todo. Resultado, quando chegava a hora da menstruação, era as 10 menstruando de uma vez. Nossa, então assim... Deus, a casa das 10 mulheres. É, ainda bem que vocês falaram, tá? Porque pode soar bastante machista, mas, cara, era uma situação muito complicada. Tendo que lidar com as 10 de TPM. Então, eu já presenciei isso, sabe? Vudu, eu lembro de você contar nessa história da casa das 10 mulheres que quando um dos meninos, dos namorados, descobria que as mulheres estavam viradas. Assim, como que é essa história, por favor? Assim, Mari, é um tema delicado, né? Que a gente não fala porque não gosta de lembrar de tortura. Mas... diante da utilidade pública, eu vou contar, né? Que a gente tinha uma manha. O primeiro que visse, percebesse, né? Sentisse, assim, o odor da fúria nas feras, ele avisava ao resto. Então, que a gente... O grupo de alerta que era só pra isso. Vocês não eram amigos. Na época não tinha o WhatsApp, né? O que a gente costumava fazer era que tinha um barzinho em frente ao prédio. A gente ia pro barzinho. Quando a galera chegando, a gente chamando, avisando. E normalmente a gente passava e ficava ali bebendo, né? Assim, o ato de beber era meio que se preparar para o sacrifício. Mas era muito comum. Isso acabou virando um ritual entre a turma. E pelo menos uma vez por mês a gente juntava, esquecia as meninas e ficava no bar bebendo. Não, hoje é dia da TPM, é da TPM. E elas não estavam fazendo questão mesmo de ver homem nessa hora. Acabou virando um ritual da galera. Era até melhor não ver homem nessa hora, né? Porque ia rolar sapato, então. O que eu acho interessante é que quando mulheres ficam juntas, né? Nossa, mas eu imagino entre elas também, meu Deus. Exatamente. Sim. Ou já quando minha mãe e minha irmã entram em sincronia, eu já fico, nossa senhora, quero sair dessa casa. Nossa. Então, o mais engraçado é que as mulheres ficando em sincronia, a mulher alfa, ela é a que menstruou primeiro. É, aí você sabe quem é que manda na casa. E aí, só que eu não sei dessa história. Qual que foi o mais absurdo do John? Foi como que 10 mulheres conviviam juntas, né? Porque só na menstruação dá vontade de matar uma na outra, pelo amor de Deus. Mas aqui em casa, pelo menos antes de eu usar anticoncepcional, porque anticoncepcional mexe um pouco nos hormônios, né? Mas eu sempre fui muito regular, assim, todo mês era certinho. Não era tudo no mesmo dia todo mês, mas assim, era exatamente 31 dias sempre. Uhum. E eu meio que, acho que eu devia ter, sei lá, um ciclo forte, hormônios fortes lá, e eu que regulava minha mãe e minha irmã. Então, tipo, eu sempre ia primeiro, aí elas iam. Aí quando eu fui fazer intercâmbio, né, que eu fui pro Japão, aí a minha mãe ficou toda desregulada e a minha irmã parou de menstruar, parou. Vale. Não menstruou. Aí quando, no, na semana que eu voltei, que eu menstruei, elas voltaram também. Nanaka é alfa. Caramba. É. Nanaka é alfa, viu? Por isso que eu pergunto pra elas coisas. É a Lídia. É a Lídia agora aí, ó. É a Nanaka que vai ensinar os negócios tribais pra você pintar. Não, isso não pode estar acontecendo. Minha primeira menstruação na merda da Estátua da Liberdade. Ai. Gente, a gente tá tendo um papo muito descontraído sobre menstruação, tá legal, mas a gente sabe que na realidade não é assim. Aqui nós estamos tendo um papo extremamente descontraído, porque nós somos mulheres empoderadas, vamos dizer assim. Bem resolvidas? Somos mulheres bem resolvidas e somos mulheres que aceitamos esse fenômeno da natureza, vamos falar assim. Uhum. Mas a gente sabe que o tabu da menstruação... Na adolescência, então... É pesado até verdade. Hoje. Em muitos países do mundo, menstruação é considerado pecado. E durante esse período, muitas das mulheres, elas ficam isoladas do restante da família. É. E aí, assim, é uma condição que tem que ser quebrada, é, né? É, um tabu assim... Quebrando o tabu. Mas, assim, eu não sei vocês, como que foi a primeira vez, meninas, de que vocês ficaram menstruadas? Vocês sabiam o que que era? Rolou aquele desespero? Então, eu sabia porque, assim, a minha mãe sempre foi bem aberta com isso. Ela é bióloga, então ela sempre explicou várias coisas, assim. Então eu tava de boa, desde pequeno tinha livrinhos de ilustração infantil que explicava tanto a menstruação quanto a fecundação. Então, assim, eu tava de conhecimento, tava de boa. Só que eu menstruei quando eu tinha uns 9 anos. Caralho! Então, tipo, eu nem lembro direito como foi. Mas é, muito tempo. A Nanaka é muito alfa mesmo. Caralho, foi bem novinha. Meu também foi mais ou menos isso também, Nanaka. Eu lembro, acho que 9, 10 anos também foi minha primeira menstruação. Caramba! Minha primeira menstruação, meus pais não falavam isso comigo, mas eu sabia que eu devia estar se aproximando à época. Eu tinha 12 anos. Porque, né, como essas amiguinhas já começando a menstruar, não sei o que, aí você já fica, opa, em algum momento vai acontecer comigo. Aí eu lembro até que foi num sábado. Tava assistindo o desenho, aí eu senti uma dor estranha. Aí, acho que tá na hora de, né, ir no banheiro dar um cagão. Aí eu cheguei lá. Porque eu não entendi, eu nunca tinha sentido aquela dor. Ah, cara, mas isso. É muito confundido mesmo. Quando eu menstruava, eu ficava com cólica, virava e mexia, eu ia no banheiro e fazia cocô, porque confunde as dores. Né? Que entendo, Julice. Pois é. Até hoje, tipo, dor de cólica e dor de gás, eu nunca sei qual é qual. Tô com cólica ou tô com gás? Pois é, aí eu sei que eu fui no banheiro quando eu abaixei a calcinha de sangue. Aí eu, vixe, desceu, ó. Aí eu, porra, como é que eu vou fazer agora? Aí eu fui, aí me vesti, aí cheguei. Ei, mãe. Aí o que foi? Mãe, eu menstruei. Aí, a coisa que minha mãe faz, né? Você novinha, 12 anos, você tem vergonha de tudo na sua vida. Aí minha mãe foi, me arrumou, né? Ai, parabéns, me cumprimentou. Eu fiquei, por que que ela tá me cumprimentando? Eu tô com dor. Né? Ai, parabéns, teve um moço. Aí me deu um sorvete, eu fui pro banheiro. Aí meu pai, achando que é uma movimentação estranha, perguntou minha mãe, o que foi ela? Ai, a Julice menstruou. Eu morri de vergonha. Aí meu pai abre a porta do banheiro, né? Que aqui em casa a gente sempre foi, tipo assim, todo mundo vê todo mundo nu e tal, não sei o que. Eu uso o banheiro quando tu tava fazendo outra coisa no banheiro. Aí meu pai abre o banheiro, minha filha, parabéns! E eu, tipo, pai, sai daqui, pelo amor de Deus! Não sei o que tá acontecendo. Eu sei muito bem o dia, porque no colégio, né, eu cheguei falando, isso foi num sábado. Aí quando eu cheguei na segunda-feira falando pras meninas, aí teve uma outra amiga minha que menstruou também no mesmo dia que eu, no mesmo sábado. Você foi a alfa. A minha primeira menstruação também foi característica. E cheia de parabéns, eu tava com 11 anos, aí eu acordei um dia, estava à tarde. Aí tava tomando banho, aí eu comecei a sentir aquela cólica, né? E achei também que era dor de barriga. Aí aquela coisa estranha, eu tava me sentindo completamente estranha. E minha mãe, ela trabalhava o dia todo fora de casa. Mas ela sempre conversou comigo, me falou que assim, não vai chegar um momento que isso vai acontecer, tá. Beleza. E eu tava em casa com a minha avó e com o meu irmão. Aconteceu comigo que eu paralisei, assim, sabe? Eu falei, gente, o que que é isso? Eu acho que é porque eu não não tava esperando naquele momento. Aí eu cheguei e falei pra minha avó, falei, vó, não vou pra escola hoje não, que eu tô com dor de barriga. Ela, é? Então tá, minha filha, não vai não, pode ficar em casa, tá aqui o remédio. Gente, como a avó é legal. Sim, minha avó era muito legal. Ela me deu o remédio pra dor de barriga. Eu, ok, tomei o remédio, custei almoçar, e eu almoçava chorando, porque pra mim meu mundo tava acabando ali, sabe, naquele momento. Apesar de eu saber que era algo natural, eu acho que eu não queria que acontecesse naquele momento. Porque você não queria deixar de ser criança, ou... Não queria deixar de ser criança, não queria virar mocinha. Ai, mocinha, ai, agora é mocinha. Família toda falando, chama de mocinha. É uma bosta. Aí minha mãe chegou pro almoço, minha avó contou pra minha mãe e tal. Minha mãe chegou e falou assim, Cristiana, vem cá, veio, me ensinou como é que colocava absorvente na calcinha e tudo, beleza. Sem constrangimento nesse momento. Aí tá, no final da tarde eu fui tomar banho, porque, não sei vocês, mas as primeiras menstruações, mesmo no primeiro dia, aparecia uma hemorragia. De tanto que saía sangue. Não. Ah, eu não lembro. Não, meu Deus. E aí, eu tava tomando banho. O meu tio tinha chegado na minha casa e eles estavam tomando café. Na hora que eu cheguei na cozinha pra beber uma água, minha avó virou e falou assim, Cassiana, vem cá. Ai, gente, você tá. Cacá, olha só, a Cassiana acabou de virar mocinha. Que vergonha. Ai, gente, tá. Aí, meu tio, nossa, é mesmo? Que legal, parabéns, meio assim, constrangido também com a situação, né? Que tristeza. E aí, ela, é, pois é, ela virou mocinha. Agora, eu vou lá na rua e vou comprar um conjunto de lingerie pra ela. Calcinha sujada. Meu Deus, como assim? Por que que tem a ver? Mas o que tem a ver é que antigamente isso era assim, a passagem pra vida adulta, é? Sim, olha. Mas, né? Tipo, hoje em dia uma pessoa pensar assim, minha filha menstruou, ela pode transar. Não. Vai. Ó, eu vai. Acho o seguinte, o ritual tem que ser atualizado. Hoje, por exemplo, o dia que tiver uma filha, que ela chegar pra mim, né? Ela não, provavelmente será a esposa, né? Que vai, a fulana menstruou. Eu vou falar, minha filha, meus parabéns, bem-vinda à vida adulta, toma aqui dois boletos da Casa Bahia. Mas eu tinha 9 anos. Bem-vinda à vida adulta, muda cruel. Toma mais um boleto aqui, já que você... Tá reclamando? Pois toma mais pois um boleto. É, tadinha. Eu fiquei com cólica durante um bom tempo. Eu comecei a sentir cólica, eu tinha 7 anos, eu lembro, de tomar Troverã. E ficar deitada assim, que eu primeiro eu pensei que era dor nas costas, porque doía muito. Aí depois eu descobri que era cólica. Aí eu fiquei menstruada, eu lembro de ver a calcinha assim, um ranço, um negócio preto, escuro, muito escuro. Uma borra de café. É, uma borra de café. E eu olhar aquilo e falar assim, gente, o que é isso? O que é isso? Rastro peculiar. Isso, é errado. Tipo, não é cocô, isso não é cocô, né? E aí eu virei assim, mãe, vem cá ver um negócio que eu não sei o que, que é. Aí eu lembro que minha mãe tava, sei lá, lavando roupa, passando assim. Ah, traz aqui logo que eu vou ver o que é e tal. Eu falei assim, não, mãe, tipo, vem aqui rapidinho e tal. Ela, não, deixa, traz aí que eu vou ver e tal. Aí eu, o que é isso, né? Aí ela riu assim, ela virou assim, você ficou menstruada. Vai no meu banheiro, que tem absorvente, põe lá. Parabéns. Põe lá. Simples assim. Não, minha mãe já tinha me ensinado a colocar. Cara, esse negócio de botar absorvente, comigo a minha mãe me ensinou, né? Ela mostrou como é. Era. Mas eu não sei se, tipo, a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha. Eu não sei se a minha mãe não tinha esse jeito. Eu sei que ela não falou pra minha irmã como é que colocava um absorvente. E a minha irmã, ela era pequena, né? Ela colocou ao contrário. Ela colocou com a parte que gruda. Aí avalia. Ah, mas aí como... confunde um pouco, às vezes. Não, ela botou. E aí, tipo, imagina. Eu fico só imaginando a hora de tirar isso. Puxando os... Ah, não, ela foi ao contrário, tipo, com a cola pra cima. Foi, ela colocou com a cola pra cima. É, tipo assim, ela não... Ah, não, achei que era tipo a bunda pra frente. Não, ela realmente não sabia como colocar. Ela era uma criança e a minha mãe não falou nada pra ela. Desculpa. Aí comigo, eu acho que minha mãe aprendeu e me ensinou. Desculpa. Tadinha, sério. Eu tô imaginando ela tirando o esparadrapo. Eu tô rindo, mas com respeito, mas é foda. Muito respeito. Respeito, gente, por favor. É, foi foda. Tipo, por favor, pessoas, conversem. Ensinem as pessoas a usar absorvente, qualquer coisa. Ensinem. Ninguém nasce sabendo. Não, e assim, até a gente entender qual que era o local certo da calcinha, você tem que colocar é muitas calcinhas manchadas. Nossa senhora, calcinhas, lençol também, que é pior quando você vai dormir, que aí o... É. Ai, gente, não ensina as meninas. Que mas até com coletor, sua vida vai mudar. Aleluia, mano. Sério. Pior que muda mesmo, gente. Gente, eu faço propaganda disso. Eu chego nos lugares, tipo, esse mês eu fui pra uma festa de aniversário. Aí eu tava menstruada, tava com coletor. Aí eu chego a minha amiga, ei, tu sabe que agora eu tô usando coletor no meio da festa. Ela é o quê, mulher? Aí a mulher, é muito bom. Eu tô aqui desse jeito e tal. E nem tô preocupado se vai vazar nem nada. Eu faço propaganda. Mas aqui, aproveitando então que vocês duas usam coletor e tal, porque eu ainda uso método convencional, tradicional. Eu sempre vejo, procuro, pesquiso, tento conversar com outras mulheres que usam o coletor. Mas me fala, primeira vez que vocês colocaram o coletor, vocês não tiveram um susto? Pra começar, qual é o tamanho do negócio? Ele tem tamanhos diferentes. Tem. Mas ele é do tamanho de um Yakult, mais ou menos. Né? Ah, legal. É, caralho, pergunta, melhor. Na referência, esse aí é o P, M ou G? É o M, o M. Assim, o G é recomendado pra mulheres que já pariram e o P pra mulheres virgens. É, o meu que eu uso, eu tô até aqui com um negocinho, né? Porque você pega lá e você vê as perguntinhas que tem pra você saber qual é o tamanho que você escolhe. Aí tem o tamanho S, que é o pequeno, que é normalmente recomendado para mulheres com menos de 30 anos e que não tem filhos. E tem o tamanho M, que é normalmente recomendado pra mulheres com mais de 30 anos ou que já tem filhos. E aí o meu eu uso o S, que é o menorzinho. Tá. E aí a capacidade máxima dele é de 15 ml. E sabe o que é mais legal? No teu tem um marcadorzinho, porque o meu ele tem um marcadorzinho com 15 ml. O meu tem, é tão legal, aí dá pra você saber quanto que... Você sabe percurou. Quanto que você sangrou? Que legal. A cada troca aí tem lá marcadinho. Aí, tipo, o meu eu nunca deixo, eu passo no máximo 8 horas com ele, aí eu tiro, ainda nem chegou no 5 ml. Mas eu vou ver se eu faço somo a próxima vez. Imagina um negócio desse no mundo que os homens mexem. Cara, eu tô até vendo os caras se gabando. Eu tirei 8 copinhos hoje, ó. Duvido nada. Mas assim, ó, eu sei que esse negócio do fluxo é até engraçado, porque várias mulheres que deixaram de usar o absorvente, passaram a usar o coletor menstrual, elas perceberam que o fluxo delas não é tão intenso quanto elas imaginavam. É, porque não espalha, né? O absorvente, ele arreganha todinho, aí do copo não, ele fica ali, você vê, gente, é muito, você fica, cara, como é pouquinho. Caramba. E faz a sujeira, e se eu não tiver colocado o absorvente certo, suja minha calcinha, pode sujar meu lençol. Você fica... chocada. Aí o pinho, ele não vaza mesmo, se você colocar direito, assim, tipo, às vezes eu esqueço de tirar ele, porque eu não sinto que ele tá lá. Aí eu fiquei, tipo, 24 horas com ele. Aí, quando eu vou tirar, aí cai a cachoeira, porque ele já transbordou, já tá, tipo, o útero tá meio, assim, com aguinha, provavelmente com sanguinho, né? Mas é, não façam isso, não esqueçam de tirar. E olha, a melhor sensação, gente, a melhor sensação, porque nós, né, todo mundo aqui já usou o método tradicional, o nosso MODS. Né, como minha mãe falava. Isso. Tijolão. E é aquela hora que você espirra ou tosse, ou então se levanta rápido. É. Tipo, só aquela sensação de vrá, assim, uma cachoeira. Não tem isso com copinho. É muito bom. Quando faz isso, você levanta e você fica, eita, caralho, vazou. Certeza. Talvez seja um pouco análogo ao OB nessa parte. Você fazer esporte, nadar, também é tranquilo. Sente. Verdade. Ah, mas OB é horrível. Eu acho que eu só usei OB uma vez. É horrível. A sensação é ruim mesmo. Cara, o OB, ele entra do tamanho de um dedo midinho. Ele sai do tamanho do polegar do pé. É. Ele triplica, véi. Não, e na hora que você puxa a cordinha, parece que faz aquele barulho de rolha saindo, sabe? Tipo, a gente sabe. É, a textura dele, tipo, é muito ruim. Eu lembro dessa sensação, só usei uma vez. Tipo, não é uma textura agradável quando tá saindo. Uhum. Já o copinho, como ele é silicone, você não tem aquela sensação de que ele tá se segurando assim nas pedras do seu trono. Eu não quero sair daqui. Uhum. Que nem o OB. Ele fica bem perto da saída, né? É. O OB, ele é anatomicamente feito pra entrar, né? Que o formato dele. Mas não é perfeito pra sair. Exato, exatamente. Mas como quase qualquer dispositivo, eles entram, eles não são feitos, projetados para entrar. Todo mundo testa a entrada, a saída e esquece. É, aí a gente chora, né? gente, porque é horrível, horrível. Só usei uma vez pra nunca mais. Nossa, é muito desconfortável mesmo. Filho não, Ciana. Oi? Ciana, filho não. Filho é projetado pra sair, não pra entrar. Se tentar entrar, vai dar trabalho. Na verdade, filho, ele é projetado pra entrar e pra sair. Pra entrar só depois dos 18. Acho que quando você fazer um molde, falou, olha, vamos fazer um filho. Ele vai entrar de uma forma, vai crescer, desenvolver e vai sair. Vamos testar a saída. Deu certo, foi aprovado pelo Inmetro. Fica essa. Tem uma coisa muito interessante que a gente comentou no SciCast de epigenética, sem querer fazer jabá, mas eu vou fazer. Epigenética é umas marcadores genéticos que não fazem parte do código genético em si, né, mas estão ali. E aí, quando o feto tá crescendo, os genes do pai têm marcadores que fazem ele querer crescer o máximo possível. Então ele tenta ativar os genes que vão fazer o feto ficar gigante, porque o pai quer um filho, né, que vai passar pra frente, vai ser forte e tal. E os genes da mãe ficam tentando reprimir isso, tipo, não, senão não vai conseguir sair, meu, vai matar essa mulher. Então eles ficam brigando, assim, tem uma briga genética pelo tamanho do feto. Olha. Que legal. Ah, legal. Isso aí poderia explicar bebês grandes demais ao nascimento e bebês pequenos? Sim, também. Tem vários fatores, mas é um... Ó, oh, interessante. Não, isso não pode estar acontecendo. Minha primeira menstruação na merda da Estátua da Liberdade. E, gente, na adolescência, tipo, quando vocês menstruaram, essa questão de tô menstruada e vou pro colégio, como era com vocês? Nossa. Ter que pegar absorvente escondido. Nossa, e não só escondido, né? Mas, tipo, a primeira experiência de sororidade das meninas, de qualquer menina, provavelmente é pedir absorvente de alguém na sala. Sim, tipo, emprestado. Agora eu vou pedir ajuda de uma mulher. Ou pedir o remédio de cólica. É, que normalmente você precisa... Eu não sei. Eu precisei do absorvente muito mais que o remédio de cólica. Eu não tinha tanto esse problema. É, eu tive mais problema com a cólica. Mas é isso mesmo. Pô. E aí você cria toda uma máfia, né? Ou eu não trouxe absorvente. Tem alguém? Fulana, tem? Pergunta pra fulana ali pra mim, por favor. É. E pra passar o absorvente, vai passando assim, vai escondendo. Parece que tá traficando a droga, vai passando assim, passa aí. Aí algum menino olha, o que você está escondendo? Nada, não tô escondendo nada. Tá ficando doido, não tô escondendo nada. Que isso, cara. Que isso. Nossa, uma vez eu derrubei no meio da sala, cara. Eu fui pegar da mochila e caiu no meio da sala. Aí, mas eu também já era meio atrevida, já tava tipo, gente, por que eu tenho que ter vergonha disso? Se todo mundo... Tá certo aí, ó. Acaba passando por isso. Aí o absorvente caiu, aí eu fiquei tipo, eita, lascou-se, né? Vai todo mundo agora ficar frescando comigo. Aí um dos meninos viu, ih, tá menstruado. Eu, sim, também. Por quê? Qual é o problema? É, eu vou pegar ele, eu vou trocar agora, vou trazer ele, vou esfregar na sua cara pra você deixar de besteira. Tá certo, que ótimo. Ainda que o uniforme da minha escola era camiseta branca e a calça era vinho. Então, acho que você podia manchar à vontade. Olha que beleza. A minha história de dor e derrota é que quando eu tava, sei lá, na quinta série, mais ou menos, meu fluxo era muito, gente, era muito forte mesmo, muito. E aí, meu uniforme da minha escola era blusa azul clarinho e a calça jeans. E eu fui pra escola. E aí, eu não sei porquê, que a gente sempre, às vezes, quando diz a Julissa, a gente tosse, a gente espirra, você pensa que caiu o rio, né? Mas tem vez que caiu o rio e não tem nada. Mas tem vez que realmente aconteceu alguma coisa. Eu lembro de ter ido embora da escola e o povo, todo mundo me olhando, né? E eu lá assim, nossa, tô muito bonita, né? Nossa, o que eu fiz no meu cabelo hoje? E nossa, todo mundo me olhando, toda, né? Aí na hora que eu chego em casa, uma marca de sangue assim na minha bunda, que eu não sei como alguém na rua não me parou pra falar, filha, você tá com hemorragia, vamos pro hospital. Porque não era um negocinho, era um negócio tipo assim, meu Deus. Aí depois disso eu descobri a grande técnica de amarrar a blusa dura. Ah, sim. Sim. Com certeza. Eu também tenho uma história de vergonha. Diga. Eu fui pra escola, não sei vocês, mas com o passar dos anos, a experiência de saber o dia que você vai menstruar acontece comigo. Então, o dia que eu vou menstruar, eu sei. Por exemplo, ontem eu já tô me sentindo estranha. Falo, nossa, então amanhã vai descer. E realmente acontece isso. Uhum. E, assim, na minha puberdade, eu não tinha essa noção ainda. Uhum. Então, eu saí pra escola, tava quente pra caramba, mas eu fui com uma bermuda branca, sem blusa de frio. Maravilha, né? Bermuda branca. Estou curtindo a escola, e aí não senti nem nada. Eu só fui perceber quando eu cheguei em casa. Aí quando eu cheguei em casa, que eu fui no banheiro, eu vi, tava, era calcinha, calça, só o cérebro não tava sujo de sangue, porque a gravidade da menstruação não conseguiu chegar ainda no cérebro. Mas, sem brincadeira, tava tudo sujo. E depois, no outro dia, eu não queria voltar na escola, né? Tipo, pensei, nossa, lógico, todas as pessoas viram que eu menstruei. Meu Deus, isso é um crime. E não, não é um crime. Você só não estava com kit body preparada. Ah, eu levava, eu sempre levava. Mas o engraçado é que eu não precisei. Acho que foram poucas vezes que eu precisei. Tipo, eu menstruei no colégio, na maioria das vezes eu emprestava. Aí eu ficava morrendo de dó quando eu não tinha. Porque eu ficava, meu Deus, essa menina não arranjar absorvente. O que ela vai fazer? Você fica bem assim, pensando na colega. Mas é a pergunta: se não arranjar de jeito nenhum, o que faz? Chora. Papel. Vai cada intervalo, entre todas as. Mexe mais papel. Troca o papel. Um bolo de papel. Você faz uma luva na mão, assim, de papel, dobra e põe na calcinha. E reza pra que aquilo ali aguente, pelo menos nas aulas. Aí depois você vai de novo e troca isso. Tá bom, eu vou fazer uma pergunta aqui agora, porque eu já vi muita gente, digamos assim, numa hora de emergência sanitária. E eu imaginei agora, será que alguma mulher já fez isso? Alguém já usou a meia? Não. Não é que não. É que a meia, ela dá um pouco de nojinho, porque ela é suja, né? Tipo, ela tá no pé, você vai colocar lá, é meio... Não. Pois é, porque é uma situação um pouco diferente, eu já vi muito homem usar a meia. É que ela já é suja mesmo, né? É meio... Cara, você falou uma coisa agora, Nanaka, é suja. Não, pois é, tipo, esse negócio da meia. Tipo, o homem vai usar, eu acho que pra, né, limpar o bumbum. Vai limpar a bunda, então. Ah, ali já sai aquela sujeira. Você limpa e joga fora. A meia a gente vai ter que deixar lá, tipo, vai ficar lá. Sei lá como vai ser a troca de bactérias, não. É. Você tem frieira no pé, vai ficar com frieira na Mas vamos na cabeça de mulher, né? Vocês nunca nem pensaram nisso. É sujo, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Vocês falaram que eu sou você homem, pensou. A primeira coisa que eu pensei foi essa merda. Nossa, cara. Mas mesmo assim, se você colocasse a meia, pensa só, ia molhar, absorver e continuar vazando. Bota o papel na meia. Você já tá piorando. Tá ficando muito nojento, não. Mas se fosse uma meia limpa, eu acho que eu usaria, só que eu não. Nossa, fácil. Eu não ando com uma meia reserva na sua. Mas pra andar com absorvente. Também os de pano, né? Tem. Os de pano eu acho bem meio nojentinho. É ecológico também. É ecológico também. Esse de pano eu não sei, não. Ah, como é tipo fralda de pano, né? Porque ele é um paninho bem absorvente. Você coloca lá, só que você tem que limpar sempre, né? Lavar. Não. Coletor é mais Mas prático. Antigamente era o paninho mesmo, né? Não era os que tem hoje. Era o paninho padrão, cortado. Tipo fralda mesmo. Não, só o paninho cortado, bonitinho ali, pra poder ficar na calcinha como absorvente. Tipo assim, o tecido de fralda, sabe? De fralda de pano de bebê. Mas hoje em dia tem, tipo assim, estilizado, sabe? Tipo assim, você consegue comprar seu absorvente de pano da... Mulher Maravilha. Da Frida. Da Frida Kahlo. Tipo, não, gente. É, florida, sabe? Tipo, tem essas coisas. Mas cada um, eu nunca tentei. Agora tem aquelas calcinhas, né, absorventes. Eu nunca usei essas, mas tipo... Tem. Pra quem não consegue usar o coletor, por exemplo, porque desincomoda ou não se sente confortável, falam que essa calcinha é tipo a alternativa perfeita, que ela realmente absorve tudo, não vaza, dá pra usar, tem biquíni também, absorvente. É, eu nunca testei. Mas como é que troca essa calcinha? Você tipo, lava ela, você enxágua, tipo, ela vai absorvendo, né? Ela acha gordinha, que absorve tudo. Aí, na hora você vai tirar, você dá uma enxaguada pra escorrer e põe pra lavar, normal. Mas então eu vou ter que, tipo, não ter só uma calcinha, eu tenho que ter várias calcinhas, né? Porque enquanto não, pelo menos duas. Ah, não. Dá trabalho. Não. Deve ser caro, mas se for biquinho, imagino que você deve só ser vai no mar. Né? Não, só absorve pelo lado de dentro, né? O lado de fora ele é protegido, não é permeável. Ah, então é mágico mesmo. Mas mesmo se você quiser, estando menstruado, você pode ir no mar ou na piscina, gente. Não tem problema nenhum. O problema é só quando você sai. Porque aí a pressão volta ao normal. E aí vai descer com vontade também. Ah, eu não sei. Matemática, eu acho. Eu não sei se é porque onde você vai. Em Recife, você não pode ir no mar. É. Não, sim. Não sai não, não, John. Não, pois é, não. Eu acho um pouco mito esse negócio da piscina. Eu não sei também se é porque o meu fluxo não é essas coisas todas. Porque eu lembro que eu fazia natação e às vezes eu, tipo, eu não vou faltar aula só porque eu tô menstruada. Aí eu ia tirar na hora de entrar na piscina e na hora de sair eu não ia sair correndo pro coisa. Tipo, eu dava tempo de chegar lá normal e não tinha vazado nada. Porque a impressão que dá quando falam é que assim que você sai da água, tipo, botou a bunda pra fora, bateu a pressão, pá, vazou. E não é assim. Não, eu não. Também não. Mas eu também demoro um pouco. Mas não dá a impressão de que do jeito que o pessoal fala, do jeito que todo mundo fala, que vai cair. Depende. Você espirrou dentro da água. Se você espirrou, aí já. É um negócio que vem do fundo da alma. Vocês não têm ideia. Homens que estão ouvindo isso. Você espirra, você dá aquela tipo. Ixi. É tipo uma diarreia, só que. É. Sabe, quando aquela diarreia que você não segurou, tipo. E você sente tipo. E aí já é, banheiro, vai tomar banho. Eu acho que vão ter pessoas engoiando, escutando esse cast. Mas acho. Tem que acabar com isso, não tem que enguiar. Tem. É como vocês falaram, é natural. O que, que é enguiar? Ah, enguiar é ficar com vontade de vomitar, querer vomitar. Querer a ânsia de vômito. De... Ah, gente, pelo amor de Deus, é sangue, a gente tem, é natural. E se você não tem menstruação, tipo, você tem que ir no médico, porque aí é que é perigoso. Ou você tá grávida, ou tem alguma coisa errada aí, faltando hormônio. Então, mas assim, igual eu falei, com 7 anos, cólica é, tipo, muito forte mesmo. A cólica é foda. E aí, eu, tipo, quando eu tava fazendo DM, tava na faculdade, teve vez de eu tomar 2 Buscopan Fem, que é forte, se vocês não sabem o que é. Eu já usei, eu usava um. Eu já usei, não resolveu pra mim, quando eu então, fico com cólica. E aí, quando você toma muito, ele é um relaxante muscular, né? Eu lembro de fazer uma prova uma vez, de gestão de pessoas 2. Eu fazia a prova, e aí eu lia, escrevia, eu parava, assim, encostava a cabeça, assim, lendo o próximo, eu pescava de tanto sono que eu tava, porque a pressão baixou e tal. Ou eu fazia a prova com dor, ou eu fazia com sono. Ser produtivo com dor é muito ruim, né? Então, eu usava foi quando eu comecei a ter cólica. E aí você fica, né? Tipo, não chegava a morrer na cama, igual tem muita gente que acontece isso, mas fica aquele negócio chato, né? O dia inteiro, você não consegue se concentrar. Mas pra mim, assim, um Buscofem resolvia. Preciso por menstruação, basicamente, um por mês. Não, meu, antes de eu começar a tomar anticoncepcional, tô tomando anticoncepcional, acho que deve ter uns 4 anos. Uhum. Aí minhas cólicas eram muito forte. Aí eu fui no ginecologista, ele indicou o remédio lá. Eu não lembro o nome. Eu sei que eu tomava esse negócio, era ótimo. Tipo, passava minhas cólicas completamente. Só que esse remédio foi tirado de circulação porque ele tava causando insuficiência renal. Nossa senhora. E eu belíssima tomando ele. Aí quando o médico, tipo, não tinha mais pra comprar. Aí ele me passou um outro remédio que era muito forte também. Só que esse remédio, tipo, ele passava a dor porque eu ia dormir, eu ficava com sono por causa dele, mas ele passava a dor. Aí hoje em dia, tipo, depois que eu comecei a tomar anticoncepcional, diminuiu bastante as dores. Mas vez ou outra eu sinto, aí eu fico ali na cama querendo morrer, abraçada no cachorro. Mas mesmo eu tomando anticoncepcional, eu tinha cólica. Eu lembro uma vez de ir pra casa do ex, e aí eu acordei, tipo, de manhã, assim, e aí minha sogra me viu, ela disse assim, você tá bem, Marina? Tá com um lábio branco, você vai desmaiar. E eu não conseguia ficar ereta, eu andando, tipo, curvada. Uhum. Eu assim, não, eu só preciso tomar um remédio, peraí. Aí eu fui, tomei o remédio e voltei pra cama pra dormir, porque eu não conseguia nem ficar em pé, assim, de dor, sabe? Nossa, não imagino, porque cólica, acho que eu tive só umas 2 vezes na vida. Ai, sorte. Aí, tipo assim, eu lembro, teve uma vez de estresse, etc. Eu fiquei menstruada durante 1 mês e meio, constante. Meu Deus! É, e com cólica, queria morrer, né? Fui no hospital e tal, dei entrada, falei assim, gente, eu quero parar de sangrar e eu quero parar de dor, porque tinha dia que ficava cólica bem de levezinha, mas tinha dia que era cólica que eu não conseguia levantar. E aí, eu lembro certinho, a médica que tava de plantão, virou e falou assim, ah, eu preciso fazer um exame de gravidez, que isso pode ser aborto. Aí eu comecei a rir, sabe? Aí ela falou assim, há quanto tempo você não realiza o ato? Aí eu, pô, né, não precisa nem jogar na minha cara. Cara, eu falei assim, não, tem 5 meses, tipo, eu tinha relação com ninguém. E aí ela falou assim, não, mas mesmo assim é protocolo, eu preciso fazer. Eu falei assim, moça, se eu estivesse grávida, eu já estaria descobrindo sexo no bebê, pelo amor de Deus. Aí ela, não é protocolo, preciso fazer. Mas aí eu sei que quando eu tava lá na ginecologista, né, ela viu minha dor e meu sofrimento, ela passou o remédio, eu tomei Buscofan na veia e anti-hemorrágico, porque já era caso de hemorragia, né. Caramba. E aí... Não passou, passou. Tipo assim, eu fiquei sem menstruar 2 dias, voltou de novo. Ela pediu pra eu tomar um remédio, né? Tomei, outro anti-hemorrágico. E aí, quando eu voltei a segunda vez, a outra médica que me atendeu, eu falei assim, olha, eu não aguento mais, eu tenho dor e tal. Ela falou assim, por que você não emenda o remédio? Emenda. Não tem problema e tal. É melhor, pra você, o ganho de não menstruar é melhor do que menstruar, porque você passa muito mal. Aí eu comecei a emendar. Aí eu emendava 3 meses, menstruava. Emendava 3 meses, menstruava. E até que me falaram do Mirena, eu fui atrás e tal. E aí eu coloquei. Aí desde que eu coloquei, eu não tenho cólica. Não sofro com cólica. Mas aí eu também não menstruo, né? Então tem outro lado. História triste. Ou não, né? Ficar feliz. Eu tô feliz agora. E vai ficar quanto tempo sem menstruar? Então, são 5 anos, o Mirena, são 5 anos que você fica. É, só nem todo mundo para de menstruar, né? É. Ah, eu queria botar isso, mas eu queria continuar menstruando. Nem que fosse só, tipo assim, uma gotinha, tá show já. Só pra saber, tipo, menstruei. Ah, mas assim, Budu, eu fiz as contas também, que eu, tanto que eu gastava com remédio, com absorvente, porque era, o fluxo era grande. Essas coisas, com o dinheiro que eu gastava, eu pago o Mirena e o procedimento em 3 anos, sabe? Assim, ainda tenho ele mais 2. É, também fiz essa conta aí. Deu mais ou menos. É, tipo, acho que não vale a pena. Até, tipo, em 1 ano ele já se paga praticamente. O que é isso? É sangue menstrual. Eu tô sangrando, eu vou morrer. Ai, que horror. Por favor, me ajuda. Você só ficou menstruada. Meninas. Diga. E questão de, tipo assim, casos de com boys. Teve problemas por estar menstruada? Nojinho do mocinho? Não. Ou não? Não, né? Tem uma amiga nossa que ela teve um caso também. Que ela foi, saiu com o boy sabia que ela tava menstruada, aí passou a noite e tal, e ela não sabia que ela ia encontrar com o cara, e ela levou um absorvente, ela usa coletor, e ela levou um absorvente noturno e um carefree. Pra quem não sabe, o absorvente noturno ele é maior, porque o fluxo é maior, você troca menos. E o carefree, ele vai, tipo, da barriga até o rego. É, basicamente é uma fralda. É uma fralda. E o carefree, Joe, você não sabe, ele é fininho. Ele é só e ele é minúsculo, assim, ele é bem pequeno, é só pra... Não tá pingando os últimos dias lá, você vai gastar o absorvente inteiro, né? Você bota o... E você não suja a calcinha, né, basicamente, porque aquilo lá não absorve nada. E ela tava com o carefree na bolsa. Ela foi, dormiu com o boy. Não só dormiu, né, gente? Entendam. E aí, no outro dia, o cara, tipo, ai, vamos ficar juntinho e tal, vou fazer um café da manhã pra gente. Aí ela, tá, eu vou no banheiro. Aí ela já foi assim, né, com medo. Olhou já a cama pra ver se tinha vazado. Chegou lá no banheiro. Ela tava com a mesma do Jill de cobre. Então o fluxo tava muito grande, que às vezes até vazava no coletor. Caralho. É, e aí ela falou que trocou e tal, e olhou a calcinha manchada. E ela foi, tipo, vou lavar esse aqui, né? Foi lavar na pia. E começou a lavar e tal, não sei o que, lá. E agora, como que eu ponho esse negócio? Ela colocou a calcinha... Molhada, porque ela falou assim, pronto, né? O que eu faço? Não tem jeito. E ela acabou o absorvente pra colocar de... né, pra segurar, caso vazasse de novo. Aí diz ela que tava lá lavando a calcinha do banheiro, lembra? Pensava assim, gente, eu tô aqui, tem 30 minutos nesse banheiro. O cara deve estar pensando que eu tô com dor de barriga. Que eu tô é cagando, porque eu não saio. E aí, na hora que ela saiu, diz ela que o cara abraçou ela assim e deu, tipo, apertou a bunda dela, né? E aí ela assim, gente, ele vai ver que minha calcinha tá molhada. qual que é o pensamento que ele vai ter e tal? E aí, tipo, o cara falou. Vai ficar fresquinha de manhã. E aí o cara falou assim, não, junto. Lá, eu acho que eu tenho que ir embora e não sei o que. E aí eu sei que ela contou essa história pra gente assim que aconteceu. Tem mais detalhes que agora eu não lembro, mas a gente chorava de rir. Cara, tu falou de história, eu lembrei de um amigo meu. Ele tinha saído com a menina, aí ele descobriu fazendo sexo oral que ela estava menstruada. Tipo, nossa, ela também não sabia que ela ia menstruar. Não, ela não sabia que ia menstruar. Entendeu? Tipo assim, foi uma coincidência muito fala da puta que aconteceu. E aí ele só lembra, tipo, um gostinho de ferro, aí quando ele, tipo, né, os pedacinhos que fica, ele tira assim. Ah, mas ainda tem gente que curte, né? Não sei, eu não tô lembrando agora se ele continuou, se ele, né, parou, mas quando ele encontrou eu fiquei, caralho, velho, que situação. Olha, eu conheço gente que curte, tipo assim, que gosta tanto de fazer que mesmo quando tá, vai fazer. Mas eu acho que vale a ideia de avisar, gente. Tipo assim, avisa. Olha, tô menstruada. E se o cara falar assim, ou não, tranquilo. É, o certo ou é avisar. Ou a menina. E às vezes cai pra nós, assim, às vezes acontece. A gente só descobre na hora. Pois é, que foi o caso dele. Tipo, só descobriu na hora. É, mas a gente pode, né, tipo, ser educado, né, gente? Tipo, se você souber que tá acontecendo, você avisa, né? O cara não tem obrigação nenhuma de fazer ou a menina, né? Vamos encarar o negócio ali sangrando. E assim, depende também de muita situação. Né? Porque às vezes não tá sangrando tanto. Às vezes eu já vi situação de que a menina tá lá com aquele rio. Mas na hora que começa a empolgação, tranca a torneira. Parece que o cérebro sabe e tranca. Vai, né? Já conheci pessoas assim, rapaz. Nossa, o meu não é assim, não. O meu é tipo, ele destampa, é o contampo. Eu também, Nanaka, destampo. Eu acho que cada caso tem que ser analisado, com sensibilidade. Não dá pra botar a língua. Meu filho, você não é limitado, você tem dedo. Dedo lava, entendeu? Que até por uma questão. Tudo por lá, mais, né, que a pessoa aceite, o cara gosta de colocar a boca lá, na hora sangrando, tem a questão do risco. Entendeu? Gente. Assim, a gente tem a questão do. Vou falar mais sério, tem a questão do risco. É lógico, se a menina tiver uma doença, o parceiro, a parceira pode se contaminar. O que é isso? É sangue menstrual. Eu tô sangrando, eu vou morrer. Ai, que horror. Por favor, me ajuda. Você só ficou menstruada. John, você tem aqui 4 mulheres à sua disposição para responder perguntas sobre menstruação. Alguma pergunta pra gente? Tem sim. Tem algumas. Sim. Primeira pergunta que eu quero fazer é meio boba mesmo, mas assim, qual foi o máximo que a menstruação de vocês já atrasou? Ai, a minha, ela atrasou uma vez, eu acho que uma semana, um pouquinho mais. Mas foi por estresse, foi o seguinte, deixa eu, né, me concentrar pra falar. Eu sofri acidente de carro, bateram no carro do meu irmão. E aí nessa época eu já tava namorando, já mantinha relação. Só que eu não usava anticoncepcional, só usava camisinha, às vezes. Aí eu sofri esse acidente de carro e tal, não sei o que. Eu não me machuquei, não sei o que, mas ficou aquele estresse, né, do trauma e tal, não sei o que. E aí, tipo, eu sabia quando a minha menstruação ia vir. Tipo assim, ó, talvez venha, sei lá, na segunda-feira, daqui uns 4, 5 dias. Chegou o dia e não desceu. Aí eu pronto, estou grávida, 16 anos, grávida, né? Acabou minha vida. Tal, aquela travada. Tu é doido. Aí passei, foi descer uma semana depois. E aí eu fui pesquisar e eu descobri que, tipo, se a pessoa ela fica muito estressada, tipo, se ela não tem nenhum método que regule isso, eu não sei nem se regulando também pode acontecer. Não, se você não toma nada, tipo, por conta de estresse, essas coisas, pode ser que atrase e tal. Eu fiquei, caralho. E a minha sempre foi muito regular, assim, então, tipo, se atrasava 2 dias, eu já ficava achando estranho. E era incomum atrasar. Só que aí sempre atrasava, tipo, umas 2 semanas quando eu viajava. Tipo, eu viajo pra longe, mudo tudo, né? Muda o ambiente, às vezes muda o fuso, principalmente quando tinha mudança grande de fuso horário, assim. Aí atrasava 2 semanas. Caraca. E aí, só que é tranquilo, tipo, normalmente eu não tinha, não teria como estar grávida. Mas, mais uma vez, eu tava em casa, tipo, numa minha vida cotidiana normal e tava atrasado, e atrasou 2 semanas. E, tipo, não fiz nada diferente, eu tava tendo emoções. Então eu falei, mano, fodeu, né? E aí, fodeu, é. Mas eu já atrasei também com questão de uma semana. Eu tive uma namorada uma vez, logo quando eu cheguei aqui em Uberlândia, né? Eu tava com a namoradinha na Bahia, ainda. E aí ela veio me visitar. Veio, me visitou, voltou pra casa. Daqui a pouco a gente conversando. Ih, minha menstruação tá atrasada, tem 15 dias. Nossa, 15 dias? Demorou 15 dias pra falar. Assim, eu já fiquei naquela assim, né? Se vier, tá bom, né? Minha vida profissional já tá num certo ponto, tenho uma certa idade, não vou reclamar, não, tá na hora. Daqui a pouco a gente conversa, e aí, como é que tá? Ela, olha, já tem 20 dias. Aí eu, beleza, eu já tava animado. Daqui a pouco, 30 dias. Eu, menina, você já fez o exame? Ah, eu tô com medo, faz o exame. Ela foi lá. Chegou, eu acho que foi 25 dias, comprou a porra do exame. E ai, meu Deus, eu tô com medo, não sei o quê. Resultado, o exame que ela fez deu positivo de farmácia. Não, eu já tava feliz da vida. Eu já tava assim, eu vou ser pai, e não sei o quê. Eu quero contar pros meus amigos, faz logo o exame no médico, E ela começou a enrolar. Resultado, chegou a 45 dias de atraso. E mais o exame. Eu vou falar com vocês, eu já tava guardando dinheiro pra comprar bicho. Eu tinha a plena convicção que ia ser pai. Aí ela passou mal um dia lá, passou mal, foi parar no hospital, Chegou lá no hospital, minha sogra, eu liguei pra elas pra saber como ela tava, né? A minha sogra atendeu o telefone. Eu, e aí, rapaz, como é que tá, não sei o que. A sogra fez assim, seu filho de uma mãe, você não me contou nada, você não tomou cuidado, não foi? Aí eu, meu Deus do céu, fulano, me desculpa, mas aconteceu, fulano, mas... olha só que bom, vai ser uma vida que vai chegar, a gente não sei o que, não sei, comecei a dar aquela conversa, jogar aquela conversa, sabe, e eu quero casar com ela, e vai ser o amor da minha vida, e eu vou ser pai, eu tô feliz demais, me desculpa, mas eu tô feliz mesmo, vou falar mesmo, pronto. Aí quando eu acabei de dar aquela declaração, a sogra, seu filho de uma égua, tô lhe jogando verde, mas não é que você achava que ela tava grávida mesmo, ela tava, foi doente aqui, passando mal, seu curro. Ela não teve nada não, atrasou a situação, porque ela tava doente. Rapaz, basicamente ela atrasou 45 dias. Porque ela ficou doente lá e só por isso atrasou. Como é que eu daqui, pelo amor de Deus, vou negar que eu era pai? Não, se alguém me disser, eu vou falar a verdade, se não fosse pela mãe do lado, eu acreditaria até que ela fez um aborto, se alguém me contasse. Uhum. Caramba. Pior que adolescente, criança assim, eu era... odiava menstruar, né? Era morte. Uhum. Era um saco, porque com absorvente também era difícil, e tinha cólica de vez em quando. Então... mas aí quando a gente começa a ter relações sexuais, por mais que a gente use métodos tipo camisinha e tal, sempre é um alívio quando chega a menstruação. É assim, você fica tensa, tipo, você fica, puta merda, não tá descendo. Aí quando é, você fica, ainda bem. Aí 30 minutos depois você fica, porra, essa bosta da cólica tão horrível que eu detesto isso. Pra que essa bosta vem? Merda! É. Tem que existir isso. É nesse nível. E aí, mais pergunta, John? Tem uma aqui, sim. Uma pergunta do Yahoo Respostas. Vibes miçanga. Vou falar que nem o miçanga agora. Quais são os sintomas da menstruação? Olha só, essa pergunta é boa. Ô, Nível. Pior que é uma boa pergunta. É porque é uma doença. Exato. Não, essa aqui é ótima. A menina pergunta dele é: quando virá a minha próxima menstruação? Tá boa essa. Oh, mas assim, depois de um tempo que você fica mais velha, você começa a aprender o seu corpo. Você entende o seu corpo. Como a Cassiana falou, eu ficava muito inchada. Em mudanças de humor, né? O clássico que é a TPM. Ou eu dava muita cólica, ou eu dava muito gás. Mas gases de doer mesmo. Barriga. Não sei porquê. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Uma professora minha de faculdade falou, porque o útero, na primeira aula de anatomia que eu tive, que eu vi o útero, eu queria socar a cara de um, porque não era possível que aquele negócio era daquele tamanho e dói tanto. E tipo, é muito pequeno, gente, de verdade, tipo, é uma palma de uma mão, menos que isso, às vezes. É uma mãozinha fechada. É incrível, né, que um órgão desse tamanho cresce pra guardar um neném de 3, 4 quilos. Pois é, então a questão é essa mesmo, ele é pequenininho. Aí, na hora que, preparando pra vir o bebê, ele incha, e como é muito próximo ali do intestino, às vezes pressiona na naca, o intestino, aí é onde dá gases e prende o intestino, né? Não sei se vocês, mas eu ficava com o intestino preso também quando tava próximo de menstruar. Espinhas. Sim. Espinhas. Eu sei que tá vindo, que a minha cara, tipo, pá, parece que eu tenho 14 anos. Eu, tipo, tive muita espinha, mas nunca percebi uma relação direta com você. A minha tem a relação. Minha pele, tipo assim, eu tenho uma outra, mas quando tá pede, mas tá assim, tá chegando quarta-feira, já assim, minha cara tá toda pipocada. Desse jeito. Não, agora que você falou, realmente, eu tinha espinhas normal, assim, diariamente, mas depois que eu comecei concepcional, aí deu uma diminuída. Eu tenho muita irritação e inchaço. Eu incho bastante na região assim, do quadril, e alguns dias antes de descer, eu fico com a lombar dolorida. Dá problema na coluna. Mesmo? Nossa, que som muito. Dói pra caramba. E aí, primeiro dia que eu menstruo, eu tenho muita cólica. E aí, nesse dia, eu ando parecendo uma velhinha toda encurvada, igual Corcunda de Notre Dame, sabe? Toda encurvadinha. Passo o dia na cama, com bolsa de água quente, em posição fetal, chorando, à base de remédio também. É terrível. É um dia perdido na semana. Baixa produtividade. Quase nunca. Vontade zero de fazer alguma coisa. E é terrível. Assim, a sigla TPM, na verdade, é tenha pena de mim. Pessoas, por favor, tenha pena de mim, que eu não estou em situação de conversar com ninguém. Às vezes acontece de, tipo assim, um barulho a mais, agudo ou grave demais também, atrapalha, tipo, parece que tá sendo... tortura. O meu útero está sendo socado. É muito ruim, horrível. Outra coisa que eu lembrei também que eu fico, porque eu não sou uma pessoa muito chegada em doce, mas quando eu tô perto, tipo, caralho, eu quero comer todos os doces possíveis do mundo. Tipo, dá vontade de comer até açúcar, por isso. Isso pra mim é todo dia. E outra coisa também, eu não sei, né, se isso é verdade, então, assim, eu vi isso daí uma vez nas internet, aí tá na internet, deve ser verdade, de que vão colocar atestado pra cólica menstrual. Cara, seria muito bom isso, seria muito bom, porque... Eu acho justo se tiver, tem gente que tem cólica forte pra caramba. É, e não tem remédio que resolva, né, porque às vezes, na verdade, a empresa dá, tipo, plano de saúde e fala, ah, você... Tem direito a tomar esses remédios se quiser. Tipo, porque aí às vezes as pessoas usam isso o dia de a mulher ter cólica e ficar não produtiva uma vez por mês pra justificar a diferença salarial, né? Mas você também pode usar métodos e remédios. Tem mulher que não gosta, tipo, ah, não gosta de me medicar. Mas aí também é uma escolha dela. Agora tem gente que não tem escolha, que não funciona, não pode se medicar. Aí realmente... É curioso isso, porque a minha mãe também sempre sofreu de muita cólica, de precisar tomar... Buscopando a veia de 6 em 6 horas, ficar na cama rolando de dor, enfim. Dia perdido também. Logo que começou, ela começou a ter esses sintomas, vamos falar assim. Ela foi na ginecologista, conversou e tal. Aí a ginecologista mandou ela fazer todos os exames. Aí todos os exames dela deram normais. E aí no final a ginecologista falou assim: olha, esse problema seu, você só vai ficar livre dessas cólicas irritáveis assim quando você tivesse o primeiro filho. Ela teve o primeiro filho dela, meu irmão, e as cólicas continuaram. Então, assim, meio que foi um mito de falar que depois que você tem seu primeiro filho, suas cólicas são atenuadas. Assim, não é... Não é regra, né? Pode ser que funcione pra... Eu acho melhor não tentar, né? Acho que não vale tanto a pena assim, ter um... Não vale esse. Vai fazer o teste pra ver se funciona ou não. Não vale a pena, não. Se você for considerar, é um dia que você tá com cólica, dois dias. Você troca a cólica por dor de cabeça. Bem isso. Pergunta aqui. A menina perguntou aqui, essa eu achei realmente interessante. Se eu tomar lactopurga estando menstruada, faz mal? Rapaz, coragem. Eu acho que tu não tem. Pode ser a única interação que pode ter, aquilo que a gente falou. Tá com gás. Faz mal não, mas é coragem. O lactopurga é um laxante, você vai relaxar alguma coisa mesmo. Eu não acho que o lactopurga vai te deixar mais relaxada, né? Seu útero vai parar de contrair pra poder parar a dor. Você vai ter uma bela tua diarreia. Não, não, não, não, não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Minha primeira menstruação na merda da Estátua da Liberdade. E aí, a Nanaka listou aqui pra gente alguns nomes, que a gente pode falar que é nomes do capeta, mentira, nomes de menstruação, que tá aqui. John, você quer ler pra gente? Ah, sim. Vamos ver os nomes da menstruação. O que que eu ver aqui? Deixa eu aprender. Chorar sangue, já vi. Estar de lua, já vi. Estar nos dias também, no comum. Ficar dodói, eu acho injusto. Acho injusto, você não tá doente, não tá gente. Doente. E é muito genérico também. Agora... Hastear a bandeira? É. Mas isso é pra pinto. Ué. Ela tava na lista. Ué, o macho da bandeira que tem o homem. Cara, não é porque às vezes o cara não quer. Não, justamente, ao contrário, não é. Eu não sei se achar a bandeira é tipo achar a bandeira vermelha. Acho que é porque é uma bandeira vermelha. Acho que é a bandeira. Se ainda fosse bandeira meio pau. Então, mas o cara que não encara, ele vai ficar com bandeira hasteada. Não, mas hastear não é subir essa bandeira. É subir, botar a bandeira lá em cima. Esse aqui tá esquisito. Eu gostaria que alguém me explicasse. Matar o pinto. Né? Não, matar o pinto eu sei por quê. Porque o pinto sai todo sangrando. É. Pagar a prestação. Pagar a prestação, que ótimo. Transize um, que lembra boi. Amélia chegou. Não peguei a referência. Ah, aqueles dias, assistida. Tô assistida, nossa, tá ok. Por que que tá assistida? Não entendi também. Não sei. Bandeira inglesa ou bandeira vermelha, a do vermelho, né? Tá de bode, tá de boi, Campo Largo. Por que Campo Largo? Hein? É que tá largo, então tá passando, sabe? Tá estreito, tá largo. Faz sentido, faz sentido. Agora, catamênio. Vocês estão inventando palavras, isso aqui nem existe. Não sei nem o que é isso, amigo, nunca usei. Parece o nome de alguma coisa radioativa. Chico. Chico Bandeira Vermelha. Será que Chico não vem de Chico Bandeira Vermelha? Quem foi Chico Bandeira Vermelha? Quem é essa figura histórica? compadre, conjunção, conjunção. Ah, é. Enfiando até o português aí, né? Como é? É costume é o quê? Tá de costume? Deve ser, tá de costume. Eu acho que isso daí são os bens antigos, não? Tipo, desconceito, da minha avó, campo alagado, tá sentindo? Colorado tá em campo. Era o campo ficou largo, alagou o campo. Colorado tá em Colorado campo, Colorado tá jogando. Deus. Benfica joga em casa, embaraço, escorrência... Esse embaraço é meio confuso, né? Porque se for em espanhol é outra coisa. Exato. Não escorrência, é estar de panos, história, incômodo, interditada. Tá, interditada. Eu já falei. Tô interditada, hoje não tem não. É só essa mulher que quiser. Se passeio for fresco. Jacinto. Tô de Jacinto. Nossa. Tô todo chique. É o quê? Jacinto do aqui embaixo? Se for... Lua, Mar Vermelho, Menorreia. Nossa. Menárquia. A Menorreia é o que vem escrito nas bolas de remédio, normalmente. É o termo médico. É o termo médico. Menárquia é o primeiro a menstruação. Menstruo, cara, menstruo é até difícil de falar em português. É um monte. Mês, mofina, paquete, período, pingadeira, purgação do mês. Purgação do mês, pô. Regime, regras. Sangria, tempo de lua. É engraçado, a gente até falou um pouco disso aqui, de essa relação da menstruação com a lua, por causa do período, 28 dias. Tem muita essa associação. Eu sou perdida, eu não entendo nada. Veículo. Veículo é nova pra mim também. É, eu vi em vários lugares, mas eu nunca vi ninguém usar. Visita, volta da lua, visita do seu Chico. Volta da lua? Vai. Gente, quem é o Chico? Você tava me perguntando. É sério, tipo... Porra. A mesma quem coisa, é Chico? Viu? O vulcão tá em erupção. Meu Deus, eu falei que... Imagina, você falando, sai que o vulcão tá em erupção. É muito grande pra falar. Imagina a situação também, estou né? Estou soltando larva. Tá chovendo, ficar tá sem graça. A mulher tá traindo, que agora tem que ser o João. Pera lá, tá traindo o Chico. Agora o José, sinal Chico. Vermelho. Caralho. Mas é engraçado, né? A quantidade, tipo, de palavras. Porque, tipo... Pelo que eu percebi, tem muita palavra aleatória. É. A quantidade de código que as mulheres inventaram pra poder falar disso, porque não pode falar disso. Você não pode chegar tipo, ah, eu tô menstruada. Você tem que usar, tipo, regras, ah, eu tô nas regras. Você tem que usar uma palavra que não leve a entenderem que você tá falando disso. É tudo que tem a ver com sexo, reprodução, tem essa mistificação. E olha o tanto de nome que rolo e buceta tem, pelo amor de Deus. Verdade. É. Então, gente, vamos falar de menstruação. Você sangra mesmo, e aí para com isso. E acontece... Para de medo, de frescura. E usem coletor. Usem coletor. Ou põe Mirena, que é maravilhoso, é divino. E usem camisinha também para se proteger de doenças, porque muita gente não faz isso, principalmente no sexo oral, principalmente entre mulheres, porque, né, quem que vai fazer isso? Mas não tem que recomendar. Gente, pera, pausa, rapidinho. O Chico. Tu achou quem é o Chico? O Chico, ele não existe. Não existe nenhum Chico, Francisco, nada disso na história. Chico, na verdade, em português de Portugal, é sinônimo de porco. Daí a palavra chiqueiro, entre aspas. Entendeu? Tá de chiqueiro. Quando a gente tá de Chico, a gente tá de chiqueiro. Exatamente. Uau, explodi cabeça. Explodi cabeça. Em cima desse tabu todo, né, de que menstruação é impuro, é isso, é aquilo. Existe a conexão que a menstruação vem de uma época que o período era considerado sujo. Então impedia as mulheres de ter relações sexuais durante esse período. Logo, estar de Chico era algo como estar sujo. Mulher, mas a religião dos meus pais é japonesa. E aí eles tinham isso, tipo assim, tem os objetos sagrados, não sei o quê, que tem uma área que, tipo assim, normalmente só mulheres podem manusear. E quando a mulher tá menstruada, ela tem que avisar, porque ela não pode pegar esses objetos sagrados, porque ela está impura, ela está suja. Então ela não pode pegar essas coisas quando ela tá menstruada. E eu sempre achei isso um absurdo. É como se você estivesse suja por um... Você tá suja pegando num negócio puro que é sagrado. Tipo, mas, se lascar. Gente, assim, não é fazer advogado do diabo, não, tá? Por favor, guarde os facões. Mas a gente pensa assim, hoje a gente tem... digamos assim, nós tivemos um avanço de tecnologia muito grande no campo sanitário. A gente tem privada, a gente tem absorventes, temos chuveiro, né, bidê, tem uma série de aparatos e produtos que nos permite que a gente seja mais limpo. Mas imagina a situação das pessoas, por exemplo, idade média, ou antes, sabe? Assim, imagina pra você, mulher, vivendo, por exemplo, no meio do deserto. É, no meio do deserto deve ser até mais limpo. Talvez. Mas imagina você viver no meio daquela cidade suja, você vai lavar o seu absorvente de pano como, né? Então, assim, não é que a mulher era suja, o mundo era sujo, entendeu? Não, mas ainda assim, John, com todas essas coisas que você tá levantando, a mulher era, sim, para muitas regiões do mundo, considerada suja e impura durante esse período. Sim, é por isso que durante esse período, provavelmente a incidência de doenças era maior, porque juntava toda a sujeira do mundo com a menstruação, provavelmente devia dar mais doenças, entendeu? As pessoas começavam... sabe aquela coisa instintiva, assim, a pessoa não come merda porque as pessoas que faziam isso começavam a morrer. Estou associando, pelo amor de Deus. Eu quero dizer assim, que provavelmente as pessoas tinham mais doenças nesses períodos e começaram a associar aquilo, só que ao invés da pessoa entender que a sujeira do mundo, certo? Com a menstruação, que era um ambiente propício, acabava causando doenças, eles associavam com aquilo algum tipo de maldição, porque naquela época qualquer doença era maldição, sabe? Então, verdade. Provavelmente as pessoas, isso não é hoje, que a gente tem um banheiro mais limpo que o celular que a gente usa, entendeu? Com certeza, verdade. Então, o que acontece é que antigamente as pessoas não tinham conhecimento, hoje a gente tem, então vocês param de frescura que mulher fica menstruada e sangra e não tem nada demais com isso, tá bom? Usem os coletor, usa a camisinha, na marca tá certíssimo em falar isso, que tem que usar camisinha, que camisinha não é só pra não ter filhinho, tá, nenenzinho? É pra evitar doença, gente. As pessoas têm doença, então faz os exames. E aí eu queria agradecer muito, muito, muito a presença da Julissa e da Nanaka. E eu queria que vocês falassem um pouco de vocês. Nanaka, fala pra gente, você é a segunda vez que vem aqui, mas lembre pra gente de onde você é, onde a gente te acha. Eu sou de São Paulo, capital. eu tô nas internet, eu faço parte do SciCast lá do Portal do Viante, faço alguns outros podcasts lá também, o Spin de Notícias, de vez em quando Contrafactual, e aí eu fico no Twitter bastante, se quiser me seguir lá, é na _ Nakamura. Se você procurar a Nanaka, o SciCast, provavelmente vai me achar. Vai estar no post também. Julice, você? Gente, eu só sou amiga do pessoal que grava podcast. E aí, vez ou outra, eles me convidam pra eu gravar, porque eu acho que eu sou legal, é por isso que me chamam. Você é legal. E aí, dessa vez, eu botei aqui no Twitter pra eu poder saber minha arroba, porque eu nunca sei. É @jtocachello. Ou então bota só Julice, ou então vem aí no... É, porque Julice também é fácil de escrever. É, né? É, gente. É porque assim, gente, é JULISS. Mas e o seu Twitter não está com Julissa, está com Ju, _, siga sua variação. É porque ninguém sabe escrever meu nome, aí eu botei isso daí. Eu chamo ela de Julinda e tá tudo certo. É. Vejam aí no onde a Mari vai colocar, que eu nunca lembro o nome. Isso, no post. Aí dá certo, aí vocês podem me seguir lá, que é show. E obrigado por terem me chamado. Hoje em dia, né, a gente vai crescendo, vai estudando, vai tendo conhecimento e a gente vai entendendo melhor sobre menstruação, vai perdendo aquela raiva que você tem, você fica se perguntando por que Deus que eu tenho isso, você aceita e você tenta fazer com que as pessoas também entendam, aceitem e não tenham preconceito, não tenham preconceito não, né, não tenham nojinho das coisas, e é isso. Cassiana, eu sou a Ciana Lima. A minha arroba é Ciana G. Lima em todas as redes sociais. Eu tento interagir às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Quer dizer, ela tá de TPM? Não necessariamente. Mulher, você menstrua, você sangra todo mês e não morre. Você é foda pra caralho. Salva de palmas pras mulheres. E vou do reverso. Ô, galera, pra quem quiser me achar na internet, por aí afora, principalmente vocês podem procurar por Vudu Reverso, certo? Esse é o meu Twitter e algumas outras redes que eu tenho. Se quiserem jogar comigo na Steam, se quiser jogar no PS4 aí, pode me chamar também, tudo PSN. Na PSN, tudo como Vudu Reverso. E é isso. Se vocês quiserem me chamar pra jogar, pra tretar, pra bater papo, tô aqui. E aí, eu sou a Mari Ribeiro, na arroba eu, a Mari Ribeiro, olha que legal. E aí, todas as redes sociais, segue Mileniados, arroba Mileniados em todas as redes sociais. Gente, muito obrigada por estarem aqui. As portas do Mileniados é sempre abertas para vocês visitarem, entrarem. Sintam-se em casa. E é isso, gente. Mulher se sangra, mas tá tudo bem. E homens, parem de frescura. Tchau. Tchau, tchau. Até mais, cambada. Thank you. Então a gente chegou no final de mais um Mileniados. E estou aqui, eu, a Mari Ribeiro, para dar recadinhos. Estou aqui de novo com a... Ciana G. Lima. Gracinha do Ciana. Então, a gente queria agradecer todo mundo, né, por ter ouvido esse cast, que foi bem legal falar sobre menstruação, que a gente tá tentando falar sobre isso tem um tempo no Mileniados. Tem um ano. E esse cast não sai. Por vários motivos, perdemos áudios e tentamos regravar e não deu certo. Esse quase não deu certo. Vocês podem reparar que teve alguns problemas com o áudio, que tem umas picadas. A gente teve que usar o backup pra fazer essa edição, né? Uhum. E aí, então, qualquer coisa, a gente pede desculpas, né, Cassiana? Sim, eu acho que esse episódio, a gente invocou muito sangue, por isso que ele custou sair. Mas era um podcast necessário, muito necessário, para quebrar tabus, né? Sim, exatamente. Que é o que a gente tenta fazer o episódio inteiro, e dando risada, que, né, que é o melhor de todos. Mas... estamos aqui para outras coisas, Cassiano, porque eu pressinto uma interferência. Só uma? Não, pior que dessa vez tem várias. Pior não, melhor que dessa vez tivemos várias interferências e isso deixou todos nós muito felizes. Certo? Sim, porque, nossa, olha só, tá dando congestionamento. São muitas interferências. E tá cheio, e o feedback foi bem legal, muito legal mesmo. Muito obrigado, galera. Continue assim. Então, a primeira interferência que a gente tem é a interferência sobre o Mileniados número 16, que é o Mileniados que a gente falou sobre Setembro Amarelo, que foi um Mileniados muito especial, que a gente chamou a Dani, lá do SciCast, lá do Los Chicos, porque ela estuda psicologia e a gente queria dar um ar de seriedade maior a esse assunto tão polêmico. E a gente teve um cuidado muito grande em questão de trilha sonora, né? Uhum. Porque a gente tava com medo de ficar destoado e tal. Então eu fiquei bem apreensiva. Não queria nada triste e nada alegre demais. Seria algo que representasse o momento, né, da campanha. E eu acho que a gente acertou na mão. A gente conseguiu acertar na mão. E aí, apesar do setembro ser amarelo, recomendo a todos que ouçam, mesmo não sendo setembro, vale a pena voltar e ouvir esse cast número 16. Exatamente. Você fala a primeira interferência que a gente teve, Luciana? Sim, a primeira interferência que nós tivemos aqui, ó, foi do Marcelo Agostinin. E ele fala o seguinte: oh, you touch me, tralala, my ding ding dong. Pra quem não entendeu a referência, eu peço muito que você pegue esse trecho, jogue no YouTube, que vai aparecer uma música dos anos 90 no YouTube, você vai ouvir ela. Por que a gente diz isso? Porque o gatilho do nosso voodoo reverso é um guaxinim pelado. Então, que tem até a foto no post, por sinal, que gerou revolta em muitas pessoas. Você sabia disso? Que as pessoas ficaram revoltadas com essa foto? As pessoas ficaram assustadas, né? É, porque assim, realmente, né, se você for pensar, um guaxinim pelado não é nada agradável de se ver, olha só. É. Um guaxininho com roupinha, peludinho, é mais bonitinho. É muito mais bonitinho. É muito mais. Todas as travessuras deles passam se ele tiver fofinho, bonitinho de roupa. Exatamente. A segunda interferência que a gente teve aqui foi do Mega Luca, que ele é o editor do Marinadas. E grande beijo, Mega Luca, que faz um trabalho também maravilhoso. E ele falou assim: quando eu tinha 13 anos, perdi um primo que considerava como irmão, que não tive. Até hoje não sei ao certo o motivo dele. E sempre ficamos com aquele sentimento de que deveríamos ter observado mais, ter se antecipado a isso. Hoje tenho uma amiga que tem depressão e uma doença degenerativa, que em momentos de crise ela se entrega para acabar com a dor física e da alma. Teve um dia que ela cedeu. Aí ele até colocou um print dele do Twitter, que ele falou sobre isso, né? Sobre esse momento que ele passou com essa amiga. E colocou assim: mas felizmente ela continua conosco. E estamos fazendo de tudo para que ela não caia de novo na tentação, né? Uhum. Então, eu tenho contato do Megalô. boca. Ele falou que gostou muito do cast, achou muito, muito legal o tom que a gente usou. E ele falou pra mim, eu faço questão de comentar, porque é um assunto muito importante, vocês estavam certos, então vou colocar lá o que eu já passei. Então tá aí o recadinho. E você que às vezes não ouviu o Mileniados número 16, a gente fala que tem que procurar ajuda. E 188 é o número da CVV, caso você queira conversar com alguém. Não se culpe também, porque ele fala aqui do caso do primo dele, né? E você tinha 13 anos, né? Vamos, vai com calma. E, uhum. E antigamente também era, não se falava tanto sobre essa doença. Então, por isso mesmo que a gente falou sobre ela, pra dar uma ajuda pra quem não sabe como lidar, né? Exatamente, isso. Bom, vamos lá. Eu falei pra você que a gente tinha várias interferências, né, Mar? Aham. Uhum. A terceira interferência que nós tivemos foi do nosso querido padrinho Leandro Gomes. Ele fala assim, que assunto sério e importante. Vamos buscar ajuda, gente, com as pessoas certas pra isso. Falar é bom e suar os olhos de vez em quando faz bem e ajuda a aliviar a pressão. Verdade. Sem vergonha de chorar, galera. Bota pra fora. Imagino que procurar um profissional totalmente desconhecido, digo no nível pessoal, seria até melhor do que alguém com quem a gente tem algum vínculo. Acho que facilita quebrar as barreiras. A edição ficou ótima, novamente. E obrigado a Ciana por não me deixar tonto dessa vez. Por vir das dúvidas, eu vou continuar ouvindo sentado. Te falei, Leandro, é só você ter calma. Ouve sentadinho que nada acontece. Você não vai cair. E ele encerra assim. Eu só não entendi o problema de imaginar o Guaxa nu. Eu mesmo, deixa pra lá. Antes que o stalker oficial do Guaxa apareça atrás de mim com o machado na mão querendo dialogar. Beijos, seus lindos. Muito legal, é bom receber esse feedback positivo, né? E é isso mesmo, gente. Se abrir pode ser difícil num primeiro momento, mas ajuda. Então, vou procurar ajudas profissionais, certo? Exatamente. A próxima interferência foi do Felipe Xavier. Olha só. Um grande abraço, beijo pro Felipe Xavier, que fez arte dos fãs quando eu participei lá do RP Guaxa. E você que nunca ouviu o RP Guaxa, vai lá, assina o feed, tá bem legal. Eu participo de 2 episódios. Mas aqui ele falou assim: parabéns pelo cast. Tenho um amigo psicólogo, já bati um papo com ele sobre o assunto, já tinha escutado Missanga 68, li o artigo do Higgs no Portal Deviante e agora agreguei mais conteúdo com este cast. Tenho um parente detido que tentou suicídio e com estes casts, artigos e conversas, eu estou conseguindo ajudar de maneira melhor. Realmente é necessário falar sobre o assunto. Incentivar as pessoas a buscar ajuda profissional e estar sempre presente para escutar. Obrigado pelo belo trabalho. Contando desde o Guaxa, Vudu, bons sonhos. Realmente assim, né? Eu acho que o feedback que a gente tá tendo das pessoas de falar, olha, é importante falar, fala com uma pessoa próxima no primeiro momento, no seu auge ali do desespero e depois procura um profissional capacitado para te ajudar, para te orientar, e não tem problema nenhum, né, você estar passando por essa situação. Que a gente viu, Missangas também levantou essa bandeira, vários outros podcasts também levantaram essa bandeira de falar sobre a importância da campanha do Setembro Amarelo, que eu venho falando no Twitter que não é apenas uma campanha de setembro, é atemporal. Sim. Essa doença, ela pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer momento da sua vida. Então, pessoas, busque ajuda, escute esse cast, passa pra frente, passa pra aquela pessoa que você acha que tá precisando do empurrãozinho pra entender melhor e entender, às vezes, as pessoas à volta dela. Muito bom, é isso mesmo. E a nossa próxima interferência... Tô falando, tá cheio de interferência, que coisa legal. Continue assim, gente. Estamos muito felizes. Continue assim, exatamente. é o Thiago, nosso outro padrinho do Mileniados. Ele fez dois comentários. O primeiro comentário dele foi o seguinte: parabéns pelo episódio, muito informativo e emocionante ao mesmo tempo. Eu já perdi uma pessoa muito importante para a depressão. O que me deixa muito triste são as pessoas atribuindo culpa às pessoas com depressão. É aquele negócio de, às vezes, a pessoa culpar a pessoa que está passando por esse processo sem entender como se trata a doença e o que, que realmente passa na cabeça da pessoa. Não tem palavras. E o segundo comentário dele foi no nosso grupo secreto do Mileniados. Isso, onde estão somente os padrinhos que apoiam o nosso projeto. Se você não é padrinho e gostaria de apoiar, por favor, entre em www.padrim.com.br/mileniados ou ache a gente no picpay@mileniados. Isso. O comentário dele foi o seguinte: quero dizer que vocês estão de parabéns, que cast magnífico, impossível não se emocionar. Várias pessoas falaram pra gente que emocionou, né? E foi legal e foi difícil não suar os olhos. Verdade. Eu quero falar também que tivemos outro feedback do Dante Mikael, que ele veio falar pra mim no Telegram, porque quase num projeto que o Mileniados vai fazer parte, que vai sair ainda esse mês, que eu vou deixar no suspense. E ele é do Aracnofan, podcast Aracnofan, que, por incrível que pareça, eles falam sobre Spider-Man, né? Aracnofan, Spider-Man, dependendo. E ele falou também... Homem-Aranha. É. Parei. E aí, ele falou assim que gostou muito, achou fantástico, que ele achou bem informativo e bem suave também a forma que a gente abordou os temas. Que legal. E a última interferência que nós tivemos no nosso grupo do Padrinhos foi do Miguel Nakajima. Que é padrinho também. Gente, tô tentando ouvir o Mileniados do Setembro Amarelo, mas o Voodoo fala, eu paro pra evitar chorar. A Mari fala, eu paro. Tá difícil. É, isso era pra ser um elogio. A gente soube que era um elogio depois com o comentário final. Porque até então a gente ficou meio assim, será que é elogio ou não é? Mas no final acabou sendo elogio. É sinal que nós fizemos um belo trabalho. É. Né? Mais alguma interferência aí, Mar? Tivemos a interferência da Liv Cat. Certo? Certo. Que também está nesse projeto que eu falei que o Mileniados vai fazer parte, que eu não vou entrar muito em detalhes. E ela falou assim que o podcast ficou muito bom, que... Você tem as falas certinhas dela, Cassiano, pra me ajudar aí? Sim, sim. Ela discorre sobre o misterioso projeto que o Mileniados vai participar agora em outubro. E ela emenda assim: aproveitar e elogiar vocês pelo excelente trabalho com o cast sobre Setembro Amarelo. Eu adorei. Eu mesmo cogitei fazer algo sobre o tema, mas como tentei em cima da hora, não saiu. A melhor parte é que vocês escolheram uma convidada que, além de entender do assunto, já teve problemas com isso na família. Parabéns pra edição, que ficou agradável. Eu não conheci o cast de vocês, mas adorei. Ah, que legal. Muito bom ouvir isso. Legal, né? Opa. Será que nós conseguimos mais um ouvinte para o Mileniados, Mar? Não sei. Eu espero que sim. Tomara. Tomara, né? A palavra do Mileniados está alcançando as pessoas. Estamos conseguindo atingir algumas pessoas, pelo menos, né? Isso tá ótimo. A gente vai cada vez mais tentando crescer. E para crescer o Mileniados, o que a gente tem que fazer para ajudar? Se você gostar, Cassiano, o que as pessoas podem fazer? Se você gostar do Mileniados, apoia a gente. E aonde elas podem apoiar? Para você que quer apoiar o Mileniados, você tem dois caminhos. O primeiro caminho é pelo site do Padrim, que é www.padrim.com.br/mileniados. O outro caminho que nós temos é pelo PicPay. que aí você encontra a gente no @mileniados. Facinho os dois caminhos. É, se você puder, se você quiser também, tipo assim, se vai que você não tem dinheiro, tá meio ruim, não tem problema, a gente não vai deixar de amar vocês. Continue ouvindo a gente, tá tudo certo. Exatamente. E aí, Má? Mais algum recado? Mais alguma coisa que ficou por falar? Pensa aí. Deixa eu ver, deixa eu parar um pouquinho pra pensar. Tem, Cassiano. Olha só, me conta, que eu não devo saber também. Sei, eu tava tentando esconder todo o meu passado negro. Mas, aparentemente, eu fui de bom grado lá na galera do Hall e falei algumas coisas do meu passado negro. Seu passado veio à tona, então? Veio à tona. Eu tava escondendo bem, né? Que afinal, eu sou a host, então as pessoas não me perguntam as coisas. Eu que acabo perguntando. Só que dessa vez eu fui chamada lá pra falar sobre vergonha. E aí eu soltei a língua. Olha só, não para dentro da boca a língua, né? Não tem jeito. Host é assim mesmo. É, por aí. Aí eu acabei falando e tá lá, tá engraçado. Vou dar uma olhada, que tá muito bom e é isso. Essa semana que sai? É, essa semana. Deve estar lançando junto com esse Mileniados, pra te falar a verdade. Olha só, que legal. Aí o bom que o pessoal aproveita o Mileniados e corre pra galera do Hall. Ó, que beleza. Dobradinha de Mari. Isso, tem dobradinha de Mari essa semana. Ai, ai. Mas tá bom. Mais alguma coisa, Cassiana? Não. Acho que só, né? Acho que só. Segue a gente nas redes sociais, @mileniados, @euamariribeiro e @cianagelima. E é isso. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.